Conectando 95,3 FM para toda São Carlos, a maior cidade pequena do Brasil e toda a sua região. E em www.radio.fiscar.br para todo esse mundo. Sim, senhoras e senhores, começa agora o braço radiofônico do Ponto de Cultura Independência ou Marte. Então esteja preparado que pelas próximas duas horas eu, Jovem Palerose, Felipe Silva e Yasmin Miller vamos puxar sua mente de informação de cultura independente, passando aí, fazendo um panorama mosaico por toda a música contemporânea brasileira. Vocês estão dando risada aí? É que você programa... falou mosaico. É um neologismo aqui. Programa 147, hoje gravado 147. Especialmente. 147. Da hora, sim. Estamos chegando lá. Bom, gravado como se fosse ao vivo, então você pode, né, entrar em contato aí com os nossos diversos canais de comunicação com os nossos ouvintes, começando sempre a divulgação pelo nosso clássico e-mail, independenciaomarte@gmail.com. Bom, tem o MSN da rádio, eu acho que a gente não vai estar online nessa hora do programa, mas entra lá, quem sabe deixa uma mensagem, alguma coisa, radioufscar@hotmail.com. E a gente também está em vários outros sites virtuais, não é não, querida Yasmin? A gente está no www.foradoeixo.org.br, que a gente também é transmitido por lá, além da rádio EBTK. Rádio Rasgado, o coletivo. E tem a reprise aqui na Rádio Fiscar no sábado. Às 3 horas da tarde. E na Rádio Software Livre também, né? Legal na lembrar. Rádio Software Salve Livre. Pra todas as rádios parceiras aí. E é isso aí. Pra quem ouve tudo isso e se empolga bastante, vale a pena procurar nossos outros espaços virtuais. Nosso blog, independenciaomarte.blogspot.com, onde a cada semana, né, o programa é cuidadosamente postado com todas as suas informações. Além, é claro, de seguir-nos no Twitter, procurando por @indyourmars. É isso daí. Bom, o programa hoje não poderia deixar de estar especial, todo programa especial. Hoje tem transmissão independente com a banda Camarones, Orquestra Guitarrística, que veio tocar aqui diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Deixou 5 músicas aqui, algumas exclusivas para a Rádio Fiscar. E trocou uma ideia também com a gente, então a gente vai rolar aqui a sessão mais pro meio do programa. Mas além disso, tem uma pesquisa vasta aí dentro da cena musical independente, começando pelo BG aí, essa mistura de pop, rock e coros muito divertidinhos. Sobe o BG aí. Pena que você não me viu. Ô, coisa linda. Coisa linda, Sound System. Da vida e do mundo. Diretamente de Maceió, Alagoas aí. O projeto começou como uma dupla, mas que hoje em dia agrega mais pessoas no palco e tal. Primeiro o EPzinho deles, né? Um SMD bonitinho. Então o desenho dele, quem tá vendo no blog, tem, a gente sempre deixa, né, o desenho, a capinha do BG aqui. Tem um alto-falante em forma de ser humano dando um soco no ar com uma guitarra aqui, bem da hora. E um monte de gente aterrorizada do lado de trás. Rodrigo Peixe, bateria, Dinho Zampier, teclados. Essa é a concepção do Coisa Linda Sound System. Nosso BG, que é sempre exemplar físico. Yeah. Viva o CD, as caras. Viva o vinil. Bom, vamos começar então o primeiro bloco aí dentro das nossas pesquisas. O primeiro bloco hoje é mais tranquilo, né? A gente gosta de fazer uma coisinha mais relax, começando a entrar na onda do programa. Depois a gente quebra tudo e termina fritando o cérebro na sessão experimental, né? Como sempre. Como sempre. Mas hoje a gente começa com um bloco bem brasilidades, começando com um projeto que chama Lacuna. Só Veneno. Só Veneno. Só Veneno é o nome da música desse projeto, Lacunas. Aí é ele tem um lance de resgate de samba, bossa nova, mas tem uma peculiaridade deles também, um tom, eu acho que uma cor própria que eles acabam colocando também, que é interessante e tal, descompromissado. Segundo o próprio release deles, cult moderno, nacional e internacional. Seja lá o que eles que são for, de Uberlândia, né? Minas Gerais. É, da hora. Muito bom. Bom, na sequência, né, mais uma vez aí trazendo os trabalhos da lírica e hilária banda paulistana Meia Dúzia de 3 ou 4, que segue aí reverenciando, né, as benditas, malditas sonoridades brasileiras. Vamos conferir mais um som aí do disco A Trilha Sonora Oficial do Fim do Mundo. Um alerta aí, uma música em clima de recado para os líderes do planeta Terra. Esquecimento global. Pra quem curtir, vale a pena pesquisar na internet. Aí tem um clipe fresquinho que foi produzido por uma galera parceira nossa da produtora Filmes para Bailar. Só relembrando, né, que eles estão fazendo a trilha sonora pro fim do mundo. Então, até o mundo acabar em 2012, né, que todo mundo sabe que o mundo vai acabar, eles vão lançando a cada 2 meses uma trilha. A gente rolou classificados há um tempinho atrás, agora Esquecimento Global. Isso, e manda um salve pro Daniel, que mandou essa faixa pra gente, pediu pra gente tocar no Daniel? Programa. Que Daniel? Daniel. Ah, Daniel. Versão exclusiva, hein, gente? É. Bom, e finalizamos o bloco com mais um lançamento, tão lançamento que a gente até, a finalização da redação desse programa. A gente não ouviu o disco inteiro ainda. Estamos tentando ouvir o disco inteiro. A gente vai lançar aqui, então, em primeira mão, disco novo do Mombojó. Que a Yasmin é fã demais. Eu gosto, sim. Eu fui rechaçada nesse programa. Não, louco, que isso. Eu gosto do Mombojó. Eles estão para lançar esse disco faz um bom tempo, para quem acompanha, sabe? Desde 2006 eles não lançam disco. É o terceiro disco depois de mudança de formação, a morte do Rafa, que é o flautista, a saída do guitarrista. E estão lançando esse disco Amigo do Tempo hoje, na segunda-feira, dia 7. Tem para baixar no site. E a gente vai tocar a faixa título, que chama Amigo do Tempo. Isso aí. Vamos de som, então, começando o bloco aqui com Brasilidades no Independência ou Marte. Escute diferente. Pô, era pra todo mundo. Boa. Só me levam pra onde a chuva vem. Apolo e Pandora e procurar a mina. Desde que já nos paguem. Vamos despejar dejetos, iluminar projetos, pendurar a conta e parir protestos. Na Copa, na Várzea, na Copa em Copenhague. Vamos deixar pra depois. Na porcentagem de arroz. Pro esquecimento, por favor. Reduzir o trampo, produzir as peças, espremer o tempo. Do homo, nada sabe. Vamos conquistar o hexa e perder o prumo. Procriar a resma e parecer adulto. Antes que tudo acabe. Bicho papão. Se surpreender. fazer misturas agridoces. Cobra a felicidade de quem? De quem dá chão às estrelas? De quem dá chão às estrelas? Senso mais que comum. O senso mais que comum. Sobrar no vento, armazenando para não ficar sozinho. O tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você, o tempo me faz você. Muito melhor, isso aí, Independência Mate de volta aqui. Esse primeiro bloquinho que a gente escutou, Brasilidades aí, relembrando, né, o Mombojó com o Amigo do Tempo, né, faixa título do álbum que lançou hoje, né, aqui. Recém-lançado, na verdade quando a gente saiu nem lançou. Acabou de lançar. Acabou de lançar. Primeira rádio do Brasil a tocar essa música. Com certeza, absoluta. Bom, antes a gente escutou 612, 3 ou 4 com Esquecimento Global e começamos com Lacuna Só Veneno. Lembrando aqui, galera, que esse programa é gravado, né? Porque tá acontecendo, deve estar ainda rolando uns comes e bebes ali, do lançamento do Contato, né? Festival multimídia de rádio, TV, cinema e arte eletrônica, que acontece de 7 a 12 de outubro aqui desse ano de 2010 lá em São Carlos. Quarta edição, né? Agregando mais e mais, crescendo agora como parte do calendário oficial da cidade de Sanca Vice. Muito bom. Então por isso que a gente não tá aqui ao vivo, porque a gente tá se apresentando, bebendo, comendo, trocando ideia, apoiando. Entrando em contato. Entrando em contato. Bom, mas seguimos aqui, né, nesse flow, nessa, como se estivesse ao vivo, né, como a gente já falou algumas vezes, né, deve ficar falando várias vezes pro pessoal, sei lá, não achar que a gente tá ao vivo mesmo, né. É chato, né, ficar falando com a gente. Isso já. Tá, então vamos continuar aqui. Segundo bloco aqui deste programa, aí começando a entrar na diversidade da música brasileira contemporânea, esse bloco aqui de músicas pops compridinhas, não é isso? Músicas gigantescas. Gigantesca. Não é. A duração delas é um pouquinho grande, é verdade. É, são bem compridas, mas assim, vão no flow, né? Não é aquela música chata que fica. São três músicas que como se valesse por quatro ou cinco, né? Isso, por aí. Por aí, né? Começando então com a Cláudia Adorei, que essa semana também é o disco da semana aqui na Rádio Fiscal. Yasmin Miller, que fez a resenha do disco aí nessa última madrugada, podia contar pra gente, falar um pouquinho mais a fundo sobre todo o trabalho de Cláudia Adorei. Você viu ela também? Eu vi o show dela. Falou então, do beijinho. Ela lançou esse disco no final do ano passado, o disco chama Respire. Segundo ela mesma, trip hop tropical. E como eu falei semana passada, é interessante o arranjo que ela usa, vários instrumentos de sopro, trompete, flauta transversal, trombone. E ainda por cima a parte de ritmo é toda feita com beatbox, né? Como é que é? Não tem bateria acústica, nem nenhuma base mais programada no disco. Ao vivo ela se apresenta com uma bateria comum mesmo. E é bem legal o disco dela, assim. Achei massa. Ela trabalha com muito efeito vocal também, tanto ao vivo quanto no disco. Ela mesma controla um pedalzinho de efeito de voz, que é bem massa. No ao vivo fica bem profissional, assim, bem louco de ver uma vocalista tomando as rédeas dessa parte. E ela que fez parte do Geração SP, por isso que a gente conheceu ela antes. Geração SP, pra quem não lembra, Na verdade foi uma coletânea, né, que agregou novos artistas. É um projeto, né? que se catalisou como uma coletânea e tal, com vários artistas radicados ou que vivem em São Paulo e por perto. A Cláudia Doré é carioca e mora em São Paulo. Mora em São Paulo faz um tempo e eu, inclusive o Gil Duarte também, que é cearense, da minha galera lá de Fortaleza, também faz parte da... O quê? É sua, a minha galera, é da hora. É, eu conheço ele de lá, ué. Ah. É, e ele faz parte da banda dela e do Geração SP também. É isso aí. Quem quiser, entra no site da rádio, que a resenha já deve estar por lá. Radio.fiscal.br, né? Bom, na continuidade desse bloco de músicas pop compridas, a gente vai curtir um som aí do Jean Felipe. Jean Felipe. Artista franco-brasileiro, né? Aquele clássico caso de cara nascido no avião. É, mas aí ele tem aqui no seu release em inglês, escrito no roteiro, né, um cara muito influenciado aí por todos os artistas e estilos da música brasileira, mas que fazendo som lá na gringa, vem crescendo bastante, chega aqui às ondas do seu rádio pelo Independência ou Marte. Na verdade ele é com carioca. Com a faixa uma tarde inteira. Na verdade... Ele é French Brazilian, cara. É porque ele é filho de francesa, mas ele é carioca. Mas nascido no avião fica bem mais legal. Tudo bem, imagina. Tudo bem. É, daí ele mistura esse... brasilidades assim com alguns ritmos downtempo europeus assim mesmo, até trip hop, até umas outras ondas assim de... É, eu acho que bebe bastante no trip hop, assim, é meio melancólico o som dele, esse EP chama Abril, mas é bem massa assim também, ele é que faz tudo sozinho, assim, ele não tem muitos colaboradores, assim, é sozinho, tem algumas cantoras que dividem os vocais com ele em algumas faixas, mas o teoricamente o resto é tudo ele que faz. Bom, a faixa que a gente vai escutar aqui chama Uma Tarde Inteira. Isso. Bom, e pra finalizar esse bloco aqui de músicas pop compridinhas... Nossa, mas todo mundo é carioca nesse bloco, a gente não tinha pensado nisso. Músicas pop compridinhas, cariocas, a gente escuta um projeto chamado Amplexus com a música A Atriz. É, eles que tinham lançado um disco em 2008, faziam um rockinho, indie rock. Canções, pops, bem facinho, fácil aceitação. E agora eles estão pra lançar disco novo, lançaram esse EP que chama Atriz, tem todo um cartaz, toda uma narrativa dramática de atriz, assim. É bem, bem comprida a música, ela começa bem indie rockzinho, ela finaliza... totalmente diferente, assim, bem psicodélico, numa pegada mais baixinha, mais baixa, assim, mais dá um tempo. É bem massa, assim. A gente tá... Eles fazem parte do Bolacha Discos, que é um selo carioca aí, que quem acompanhou uma das últimas edições, a gente falou também do Bolacha Discos aí, que lança vários artistas cariocas. Vamos de som, então, já aproveitando a deixa do BG. A dobra. Independência ou Marte. Escute diferente. Hoje tô cheia de pérolas que em segundos afundam na Quando te vi, foi noite que chegou quente. Quando te vi, me inundei de calma. Quando te vi, foi sol de desenhar na areia. Quando te vi, eu hoje tô cheia de pérolas que em segundos afundam na areia. Eu hoje tô cheia de pérolas pra te dar. Eu vivo tão cheia de pérolas que em segundos afundam na areia. Eu hoje tô cheia de pérolas pra te dar. do cinema e se emocionou. Chorou com aquela que não era ela, mas era quem ela queria ser. Ou morte! Independência, o Mar ter de volta. Jovem Palerose nos emocionando com suas vocalizações. É, tô no clima ainda do pop. Como que é o bloco? Bloco carioca de músicas. Pops compridinhas. Bloco carioca de músicas pop compridinhas. A gente escutou então Amplexus com a atriz, o Jean-Philippe com Uma Tarde Inteira. E começamos, né, com a Cláudia Dorei com Pérolas. Uhum. Bom, galera, a gente anunciou no começo do programa, teve gente que até já deve ter ido no show, escutou eles tocando ao vivo aqui na tarde da Rádio Fiscar, mas agora compilado aqui direitinho a sessão, a transmissão independente com vocês, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Camarones, Orquestra Guitarrística. Transmissão independente. Então, vamos fazer uma faixa exclusiva aí pro Independência Marte aqui do Camarões, Orquestra Guitarrística lá de Natal, Rio Grande do Norte, aqui no estúdio da Rádio Fiscar. E a gente vai fazer uma versão do Ramones, que a gente sempre toca no show, uma versão mais reggae e tal, bem bacana. Então vai pra vocês aí, Independência Marte, Camarões, Orquestra Guitarrística. Vamos lá. We'll be right back. pra inglês ver o nome dessa. A primeira música chama-se Sweet Family Adams. Vou ficar registrado aí. Vamos lá. Basicamente, a gente faz o que a maioria das bandas que estão a fim de dar uma destacada assim no mercado e tal faz, né? Que é utilizar bem as redes sociais, Twitter, Orkut, MySpace, mas não ficar refém dos cliques, né, cara? Assim, de quantas pessoas estão indo no MySpace, quantos amigos você está acompanhando. A gente procura fazer isso com shows, né? Trazer esses amigos reais, assim, o cara que gosta do show e vai lá espontaneamente e segue a banda. Vai no Orkut, escuta no Twitter. A gente também procura dar opção para as pessoas acharem a nossa música da maneira que elas acharem mais adequadas. A gente tem um disco físico e um disco virtual que é igual, chamado Camarones Orquestra Guitarrística, né, homônimo. E esse trabalho a gente faz físico e virtual porque tem lugares onde a gente vai, de interior e tal, que não tem ainda internet banda larga muito popular e tal. Então tem essa demanda ainda para o disco físico. E nas capitais, nos lugares onde as pessoas têm internet banda larga que podem baixar, quem quiser se interessar em baixar pode dar uma chegada lá. Tudo está acontecendo no nosso MySpace, assim, todos os links estão lá, inclusive para o disco ser baixado. MySpace.com/Camarones Orquestra Guitarrística, basicamente isso. A gente está, na verdade, essa é a última perna, né, dessa turnê, já tem 3 semanas que a gente está viajando. Rapidamente a gente tocou na Virada Cultural de São Paulo, da capital. Tocou no Circo Voador no Rio de Janeiro, no Festival Fora do Eixo. Depois fez umas TVs em São Paulo, Play TV, algumas outras mídias. A gente foi na ESPN deixar material e tal. E aí depois partiu para o Centro-Oeste, fez Anápolis, Goiânia, Uberlândia, já aqui no Sudeste e também Belo Horizonte. E a gente começou ontem essa parte de São Paulo, que fez São Carlos ontem aqui no palquinho, no DCF, bem legal. Estamos aqui na UFSCar, aqui a gente já sai direto para Bauru, aí segue Campinas, Bragança, faz a TV Trama também, que é uma mídia bacana de se fazer, e termina o show, essa parte da turnê, no Sesc Pompeia, em São Paulo, no sábado, junto com a Pata de Elefante. E a gente já vinha fazendo essa turnê lá no Nordeste, a gente fez 10 datas lá, a gente saiu de Natal até Salvador, passando por várias cidades da capital e do interior, e assim que terminar essa turnê, a gente já começa uma outra em agosto, aí dessa vez, talvez descendo em São Paulo, mas indo mais para o sul e passando pela Argentina, Chile, talvez a Colômbia. A gente está ainda fechando essas datas, estão sendo marcadas, mas é o que tem pela frente aí para a gente. E a meta é essa que você falou, tentar ir em todas as regiões do Brasil e tentar fazer aí uns bons 70, 80 shows, que a gente acha um número mínimo para uma banda poder ter uma carreira, assim, como banda mesmo, né? Tá empreendendo, tocar, ficar na estrada o mais tempo possível, ser uma banda o mais tempo possível. Então, acho que quem quer fazer esse rolê é ir pra pista mesmo, pra estrada, não tem outro jeito. Então, vocês não estão vendo, mas na guitarra é o Léo. Faz um barulho aí, Léo. Aê, esse é o Léo. A Cacá ali, né? A Karina Monteiro na outra guitarra. O Xande toca batera e a Ana Morena é a baixista. E eu toco uns bagulhos, botão aqui, teclado. Aperto, fico dançando. Tem umas coisas que eu faço, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. A gente vai escutar uma música do nosso disco chamada Altas Aventuras, inspirada na Sessão da Tarde. Vamos lá. Isso aí. Só recapitulando, todos os contatos da gente estão no MySpace, então contatos para show, e-mail de contato da banda, nosso vídeo release, disco para baixar, tá tudo no MySpace, myspace.com/CamaronesOrquestraGuitarrística. Se você simpatizou com o som, tiver a fim de dar uma pintada lá, é só ir lá, ouvir as músicas se quiser levar o disco para casa, botar no iPod, no iPobre também, no MP3 Play de qualquer um, manda bala lá que tá lá para baixar para quem quiser. E se vocês puderem aparecer por aí, tá massa. Eu queria mandar só um abraço rápido aqui a todo mundo da Massa Coletiva, a galera do Fora do Eixo, que tem dado um suporte legal para essas bandas fazerem turnê e tal. A gente agradece e tá usando isso como exemplo, que tá bem legal. E no mais é isso, apareçam no show. Se der, a gente volta aqui em São Paulo, em São Carlos, em breve, se Deus quiser. E, pô, tamo aí. Quem sabe no contato, né? Cadê Ricardo? Tá ouvindo aí? É lógico. Quem não fala já sai atrás, né? Então, vamos ouvir uma que tá no nosso CD também, chama-se Alabama Mama. Segura aí. Ciência, Omar Marti. Caralho, que sonzeira, Camarões aqui no estúdio, foi empolgante, né? Muito empolgante. Todo mundo suado, dançou, balançou o esqueleto aqui. Maravilha. Surf hop que... Tudo pintado de rubro negro aqui na rádio. É. Legal. Bom, a sessão foi gravada aí quando, na passagem do Camarões aqui por São Carlos, deixaram algumas músicas em especial aqui pra rádio, como vocês ouviram. Divertidíssimo, quem quiser corre atrás aí dos caras. Tem um clipe novo também do Camarões, legal, que foi lançado, né? Que foi gravado só com imagens feitas nessa turnê aí, gigante, que eles fizeram, sei lá por quantos estados do Brasil. Passa do centro-oeste pro sudeste, voltando pro nordeste. Todos, né? Os estes. Bom, vamos continuar aqui então com nossas seleções musicais, né? Depois dessa grande impacto dessa banda que passou pelos estúdios aqui, vamos fazer um bloco aqui, começando a entrar no terreno da psicodelia brasileira, né? Aquele terreninho que aquele a gente gosta. Aquele terreninho da segunda parte do programa. É o finalzinho do programa que a gente gosta de arrombar as portas da percepção dos nossos ouvintes, né? Que as nossas já estão pra lá de... E daí a gente preparou um bloco aqui, na verdade, com alguns lançamentos e novidades aqui do selo Submarine Records, que é um selo aí... Lembra aí, Felipe, quando que a gente falou com a galera do Submarine aqui no programa? Bom, o pessoal que acompanha o programa deve se lembrar, né? Nosso famoso quadro Brado Retumbante. Fred, né? Fred Finelli falou no telefone com a gente há dois anos atrás. Nossa. Sei lá. Na época, divulgando os trabalhos dos artistas, os lançamentos. Estava com uma passagem aqui no Sesc Araraquara também. A gente foi lá ver, veio com vários CDs. Mas é um selo que continua na ativa, né? Grande parte dos artistas com trabalho novo. E é nosso papel trazer aqui para vocês essas novidades, essas pérolas fresquinhas da música contemporânea brasileira. Começando com o Bodes e Elefantes, né? Um projeto... O projeto que começa com o Guilherme Granado aí, percussionista, integrante do Hurt Mode, que na verdade, como todos os outros integrantes do Hurt Mode, como vocês vão perceber nesse bloco, são bem cabeçudos e trampam em 38 projetos ao mesmo tempo, né? Então é o segundo disco do Bodes e Elefantes, que no disco parece que ele gravou tudo sozinho, né? Usando instrumentos vintage, baterias programadas e tal. O cara que se assume como não instrumentista, assim, né? Daquela vibe de ser muito mais sensorial, experimental acima de tudo. Como ele se assume um tarado por música. Daí o resultado é esse segundo disco, que tem participação de várias pessoas, como o Rob Mazurek, que já do São Paulo Underground, o Wayne Montana do The Eternals, uma galera aí que bem, bem compadre deles ali. E, bom, esse disco chama Behold the Ice Goat, e a música que a gente vai escutar já é um hit praticamente, chamada Saudade do Que Não Tenho. Um hit? É um hit, cara. Você entra no site da Submarine e fica tocando essa música, você fica ouvindo ela o tempo todo. Assim, não tem uma propagação intensa, assim. Mas. Na sequência a gente vai escutar o MDM, que é um outro projeto de outro integrante do Hurt Mode. Esse bloco podia chamar, né? Submarine do integrantes Hurt Mode, do Hurt Mode. Que é o Mário Cap, né? Um dos guitarristas do Hurt Mode. Ele tá lançando um projeto novo dele também. Foi quase uma dobradinha mesmo, né? Teve até o show de lançamento do Bodes Elefantes e essa banda dele, que é o MDM, né? O cara faz tempo que anda gravando coisas ali. Tem até umas histórias que o cara gravava na secretária eletrônica da mãe dele. Umas viagens assim. O cara busca por timbres lo-fi, terceiro-mundistas que só reafirmam, né, a experimentação. Daí o disco foi gravado entre o ano passado e o começo desse ano. E praticamente sozinho também, mas no palco tem vários outros caras, como o Fernando Cap, o Richard Ribeiro, que também já passou por aqui, e o André Calvente. O Richard Ribeiro tá em todos, né? Tá em todos, né? E pra finalizar... O nosso bloco de Submarine Hurt Mode, lançamento tripladinho. Paulistano, experimental sensorial. Workaholic. Mais um som do M. Takara, né? Maurício Takara, baterista do Hurt Mode, integrante de todas essas outras bandas que a gente falou aqui praticamente, o São Paulo Underground, sei lá, o... Bodes Elefantes. Não, Bodes acho que ele não tá. Acho que ele não tava em alguma outra coisa enquanto isso. Mas ele lançou disco novo, né? Também pela Submarine. do pelo projeto M Takara 3, né? M Takara 3 chama Sobre Todas e Qualquer Coisa, o nome do disco. E a música chama Espelho. Essa aí vale dar um toque pros amantes do vinil, que foi lançado aí nesse formato. Quem quiser ir atrás, tem pra vender por aí. Ele que sempre lança, o passado também tinha sido lançado em vinil pela Desmonta. Foi lançado pela Desmonta no segundo. Mas é interessante pensar, nesse disco ele começa a se aventurar por umas experimentações vocais mesmo, com letra e coisa que você não via nos outros discos do Takara. Não que nem o Guisado, né? Que vai pro formato canção mesmo, assim. Ele é mais experimentação vocal, apesar de ter algumas faixas que tem letra mesmo, assim, direitinho. Tem uma faixa que eu tenho quase certeza que é a Luz da Luz, que ele sampleia o vocal dela e fica trabalhando malucamente com a voz. E é massa, assim, é bem louco o disco. Essa faixa Espelho, eu acho que ainda é um pouquinho menos malucona, assim, por causa que as outras são bem... Experimentam, né? É, bem frito o cérebro. Ouvinte, né? Bom, vamos de som então, que esse bloco submarino experimental, Hurt Mood, sensorial. Aqui estamos no Independência Marte. Escute diferente. We'll be right back.

Esse é o Independência ou Marte de volta aqui desse bloco que a gente renomeou no meio do programa aqui, né? O bloco da Submarino Hurt Mode paulistano, assessoria experimental. Lançamento feliz. A gente acabou de escutar o M Takara 3 com espelho, antes MDM Bandit. E abrindo o nosso bloco Bodes e Elefantes com Saudade do Que Não Tenho. Ai, ai. Projetos de homens band que juntam os amigos e fazem músicas super interessantes, né? Bom, a gente começou o programa num clima mais relax, teve transmissão independente, foi ficando um pouco mais experimental. E agora vamos chutar o balde de verdade. Espanta ouvinte! Abdução! Yeah. Bom, quem... A gente sempre fala isso, eu não vou falar isso de novo. Quem tá acostumado com o programa, o final é experimental e tal. Não, mas é... Prepara, de verdade. Se você chegou até aqui, eu acho que você merece ouvir esses sons. Não é à toa que a gente traz aqui. E sempre no final é interessante, né? O bloco passado já dava uma intenção disso, mas esse bloco de abdução aqui, ele deixa mais estampado mesmo esses projetos quase caseiros, assim, né? Da galera que com... Um negro produz uma coisa na sua kitnet ali, joga na rede, produz, joga pro mundo, e tem outros malucos aqui em São Carlos. Que tocam no rádio. Que tocam no rádio, em FM. Tem gente pra todo que critica, mundo, mas né? Tem gente que gosta, né? É, a gente gosta muito, então vamos rolar mais algumas coisinhas aqui pra vocês. Começando com um projeto chamado Tentáculo, projeto de um homem só, né? É, como o próprio release fala, o trabalho sonoro reside na área cinza, onde composição eletrônica, rock noise, trilhas de filmes de terror, ambiente e música industrial, sei lá, qualquer coisa que seja não convencional faz parte desse projeto. Ele que também trampa com viagens... Eu ia falar com mediunicidade. Não, tô brincando, ele... Bom, o lema, de, como tá no release dele, é baixa a hierarquia do som, seja lá o que isso for. Mas tá aqui presente, vamos rolar o projeto Tentáculos. Tentáculo com a música The Eyes Have Hills. The Eyes Have Hills, é zoando que é The Hills Have Eyes, né? Que é o nome daquele filme. De terror. Ah, não era uma comédia? Não. Romântica? Bom, e depois a gente vai com o M. Armani. Ele que é gaúcho. A faixa bah. Chama Moenda Bah. Será que ele é gremista? Ah, eu aposto que sim. Ah, deve estar triste então. Ai, meu Deus do céu. Bom, é ele que trabalha com a música eletroacústica, minimalista. Trabalha muito com instrumentos não convencionais. Começou a brincar com sons tipo panela, qualquer coisa que não fosse necessariamente musical, explorando essas outras sonoridades. A gente vai escutar essa faixa que é bem isso mesmo, assim, uma experimentação de uns sons malucos, assim, mas que é bem massa, assim, no final tem todo um conceito musical surpresa, ali, surpresa. Bonitinho. Improviso, gravação alternativa, expansão da consciência, isso mesmo. Essa faixa que tá na coletânea do Mais Soma Amplifica, volume 2, que trouxe à tona esse cara. Eu acho legal falar por causa que realmente ele é um som bem X, assim, eu não conhecia nem por todas essas andanças que a gente faz pelo mundo virtual. E o som dele é bem massa. E é legal de fato também porque as coletâneas do Mais Soma sempre nos agraciam, né, com belíssimas seleções da nova música brasileira. Verdade. Vamos finalizar aqui esse projeto então do Gabriel Araújo, que é da cidade do Rio de Janeiro, chamado Campos dos Goitacazes. A gente já rolou algum som de banda de lá, acho que recentemente. Minha memória, nossa memória de ninguém, que é muito boa, mas tenho certeza que a gente rolou. Na verdade, é o cara que já trampa com música faz tempo, fez muita trilha e tal. Hoje em dia ele trampa como ele ressalta aqui, freelancer, tocando à noite e tal, produz hip hop e participou de um projeto muito doido chamado A Mutável Saralho Band, com outros poetas e outros músicos experimentais ali dessa cena. A gente vai rolar uma música chamada Dia de Vento aí, pra fechar com chave de ouro mesmo, assim, essa música é bem uma leveza, assim. Dia de vento, bonito, né? É bem etéreo, bem assim, dispersivo, assim. Eu gosto desse bloco. É pra fechar o olho e transcender, assim. É legal, né? Que esse bloco sempre tem uns títulos de música muito, muito massa. E nomes de bandas também, muito legal. Nome de banda, muito legal. Bom, vamos de som então. Abdução, mais uma vez. Independência, Marte. Escute diferente. Thank you. Independência ou morte! Meu Deus, quanta loucura! Parece até, parece Projeto Nave no BG, até, porque, parece não? Parece! Bom, a gente voltou desse bloco aí. Será que tem alguém ouvindo a gente depois desse bloco? Tem, né? Quem, os fiéis ouvintes mesmo sempre prevalecem, e eu acho que esse som só reafirma mesmo a potencialidade desse projeto. Mas eu achei tão bonito esse bloco. Eu também achei lindo. Muito, cara. Bonito, muito bonito. A gente ouviu Dia de Vento com o Gabriel Araújo, antes M. Armani, a faixa Moenda, e abrindo o nosso bloco Tentáculo com The Eyes Have Heels. Bom, e se alguém ficou até agora é porque, além de música, gosta muito de eventos. Está esperando a nossa agenda. Momento especialíssimo. É. Bom, a gente vai se caminhando pro final do programa, mas antes vamos relembrar aí todas as atividades de São Carlos e região para todos os ouvintes aqui, para você se preparar, né? Marcar lá na sua agenda o dia, a hora, local, já chamar seus companheiros, companheiras. E no MySpace ouvir o som da galera que vai tocar, mas enfim. Então, o primeiro evento que a gente divulga aí acontece na Estação Comunitária, a famosa Eco do Jardim Gonzaga, na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a Copa da Saúde. Evento aí de atividades físicas para o bem-estar e cultura popular, como eu disse, começando de manhãzinha lá na Eco, no Jardim Gonzaga. No sábado, alô juventude, vamos prestar atenção aí, tem um evento importante aí que é a eleição do CONJUNE, Conselho Municipal da Juventude. É a sua oportunidade, jovem, de ocupar um espaço de proposição nas políticas públicas para a juventude no município. O evento acontece lá no Centro Cultural Eliane Viviani, no Jardim Monte Carlo, a partir das 14 horas da tarde. Vão ter debates. O famoso Centro da Juventude. No sábado, dia... Quem estiver escutando, então, o programa agora no final, corre para lá que dá tempo, né? Corre para lá. E além de todas as atividades, debates, palestras, eleição do Conselho da Juventude, discotecagem radiofônica da Rádio UFSCar com o famoso DJ MK. Vai ter o Ébanos também, creio eu. Grupo Ébanos. Que legal, sempre gosto do M15. E aí, domingo, para os fãs do rap, amantes da cultura hip hop, teremos aí a primeira edição do Sanca Hip Hop, edição Jardim Gonzaga, novamente lá na Eco, Estação Comunitária do Jardim Gonzaga, né, com shows dos grupos Pura Realidade, Raciocínio, show solo aí do MC J. Gueto e grande encerramento com o grupo Sem Medo do Medo, além de apresentações de break e a grafitagem da Eco sendo feita também ao vivo e a cores, com uma interação artística do evento. Doideira, compareçam em todos os eventos. Tem mais uma coisa pra lembrar? Não, é legal falar que isso é uma atividade do nosso ponto de cultura, Independência ou Marte, Conexões Solidárias. Doideira, doideira. Bom, teve o lançamento do contato. Procure saber mais sobre tudo isso, toda a movimentação que tá acontecendo aqui. A gente vai começar a encerrar, né? Mandar agradecer a todos os ouvintes que a gente não sabe quem é, porque não tá interagindo com a gente não tá ao vivo. Um salve pro mocinho, estagiário ali da técnica. Valeu ali. Valeu. Juliano, né? Juliano Parreira. Muito bom, esse cara trabalhou futuro. Direitinho, viu, trabalho valeu. Futuro, vamos recomendar aí pros seus chefes. Legal, provável serviço. E é isso, né? Tá feliz dia dos namorados. Namorado, galera, hoje é sábado, talvez. Ou será quinta? Quem será? Será que é amanhã ou tarde ou noite? Aquela conversa, né? Semana que vem tem mais. Bom, de qualquer forma, acesse independenciomate.blogspot.com, lá tem tracklist do programa, links, fotinhos, notícias interessantes e tal. E o programa inteiro pra escutar, baixar, fazer o que você quiser. Copyleft total, Creative Commons e tal. E, bom, sei lá, mandar um salve novamente pras rádios parceiras, né? Rádio BTK, Rádio Software Livre, Rádio Fora do Eixo e a Rádio Rasgado Coletivo. É isso? É isso. Até mais então, galera. Falou. Até mais. É nóis. Vamos que vamos. Você está ouvindo Rádio UFSCar. Ouça diferente, faça a diferença. Yeah, baby.